Antena Web Informação. Então, vem daí, GSL, Geração Sem Limites, às quartas das 6h30 às 7 da tarde no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. 282 vítimas mortais numa explosão de uma mina de carvão na Turquia. Os protestos já se têm feito sentir um pouco por todo o país e as críticas vão recaindo sobretudo sobre as políticas do primeiro-ministro daquele país. O político teve inclusive de se esconder num supermercado enquanto os protestos decorriam lá fora. A polícia teve que intervir, mas não evitou danos a alguns edifícios governamentais na capital Ankara, na Turquia. Nesta mina trabalhavam mais de 400 pessoas. Algumas delas foram retiradas já com vida, mas há mais de 100 corpos que estão desaparecidos, ou 100 pessoas que estão desaparecidas. Não se esperam as autoridades encontrar nenhuma delas com vida. A profundidade em que se encontram é impossível de ser alcançada para já pelas forças que estão a cooperar no terreno. Sobretudo, não pelas escassez de meios, mas pela elevadíssima concentração de monóxido de carbono, que faz com que quem desce 100 metros abaixo do nível do solo tenha uma alta probabilidade de voltar sem vida à superfície. Neste momento, como já disse, são então 282 vítimas mortais confirmadas, um número que pode ser ainda maior, chegando perto das 400 vítimas mortais. No Vietnã há muito que não se viam protestos assim. O país, que volta a sofrer movimentos separatistas do norte, aliás do sul do país, vive agora momentos de tensão, mas com respeito à envolvência da China na economia vietnamita. No passado domingo, ensaios navais entre vietnamitas e chineses redespertou uma sensação de nacionalista com respeito ao comércio vietnamita. A China tem instalado várias empresas no país Vietnã. E nesta situação os manifestantes, obreiros sobretudo, decidiram atacar como podiam estabelecimentos chineses e outros que acreditavam ser chineses, mas que no fundo não eram. Para todos os efeitos, o governo chinês já reagiu, enfim, mostrando-se desagradado com a situação e alertando de que pode recuar a sua decisão e sair do país economicamente. Já agora, um detalhe, este ensaio naval foi feito sobre mar e terras que estão a ser disputadas pelos dois países, China e Vietnã. Ainda sobre a China, o Tibete pode ser o segundo local do mundo a ficar sem acesso à internet. É a promessa que foi deixada ontem por Don Unyu, o chefe do Departamento de Propaganda do Tibete. Ele está a tentar evitar parar os momentos separatistas, que ele é, digamos, um governador chinês, mas está no Tibete. O Tibete, que é uma parte da China, embora o mesmo já se tivesse tentado independentizar em 1959, à altura em que o seu líder espiritual, o Dalai Lama, foi exilado noutro país. Desde 1959 que estão sem o seu líder espiritual, mas ainda assim o Tibete e a luta pela sua independência continua. Nesta vez a promessa foi de que, caso estes movimentos separatistas não cessem, vai ser sem internet que os residentes do Tibete vão ficar. Atualmente, há algumas restrições. Por exemplo, se se publicar algum rumor, digamos assim, algo que seja partilhado nos microblogs, designadamente Twitter, por mais de 500 pessoas, ou seja visualizado por mais de 5 mil, a pessoa em questão é presa. Esta é uma das novas regras, então, a entrar em vigor no Tibete, uma das regiões separatistas da China, que é o maior país do mundo em termos populacionais. O maior país do mundo, a Ucrânia, aliás, o maior país da Europa, a Ucrânia, continua também a sofrer os seus movimentos separatistas, com Donetsk a dar um ultimato às forças ucranianas. 24 horas, um prazo que acaba daqui a algumas horas, acaba às 19 horas desta quinta-feira. 19 horas portuguesas, 21 locais, no caso de que as forças ucranianas não retirem os seus blindados de Donetsk e não se retirem das bases que têm ocupadas, vai ser pela força que as forças de autodefesa do Donetsk vão retirar esses mesmos ucranianos. Recorde-se que já nesta terça-feira começou o bloqueio de unidades das forças ucranianas. Tal nunca se tinha visto na República Popular de Donetsk, só depois da sua independência. Mas isto sim viu-se precisamente na Crimeia, uma região que agora está totalmente sob domínio russo. Donetsk e Lugansk já pediram à Rússia para que estudasse a sua unificação, a sua integração à Federação Russa. Entretanto, as duas entidades, a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk, estão a equacionar juntar-se as duas numa. A República Autónoma da Crimeia, logisticamente ainda pertencente à Ucrânia, mas reconhecida pela Rússia como parte sua, afirma já estar preparada para conversações com as duas partes, já iniciadas com Donetsk e por iniciar ainda em Lugansk, assim que estejam formados os órgãos daquela agora República Independente. As conversações ainda irão iniciar-se com a Crimeia. A Crimeia, curiosamente, que está sem água. O país, ou esta zona do país, está a viver uma crise ecológica inédita. Tudo porque os serviços ucranianos cortaram o acesso ao rio Dnieper e também às fontes de água que chegavam até à Crimeia. O país não tem água e não há previsão para quando essa situação se possa resolver. Provisoriamente, a Rússia vai abastecendo como pode a Crimeia, mas a Ucrânia lembra que aquela parte do território onde se encontram as bases para o fornecimento de água à Crimeia ainda pertence a território ucraniano, pelo qual a Rússia não tem podido exigir que a Ucrânia devolte a fornecer água à agora parte russa da Crimeia e também não tem como chegar até ao rio Dnieper, que, como já disse, pertence ainda à Ucrânia. Falando na Tailândia, mais uma situação crítica no nosso planeta. Estão a realizar-se vários confrontos e protestos contra as entidades governamentais. A paciência perdeu-se e as vítimas mortais começaram a surgir. São já 3. A tal ponto que a Comissão Eleitoral da Tailândia pediu para que as eleições, marcadas para julho, fossem adiadas. A Comissão Eleitoral de Bangkok não considera haverem condições para que se realizem as eleições com a transparência desejada, mas até agora as fontes governamentais encarregadas desta realização deste evento eleitoral não expressaram até agora nenhuma opinião se vão ou não considerar ou confirmar então o adiamento ou não destas eleições. Estão, como disse, marcadas para julho e já há 3 vítimas mortais. Já vou voltar ao Vietnã daqui a pouco, por uma informação que acaba de chegar. Diziam então que na Tailândia já há 3 vítimas mortais. E o exército considera acabar por intervir para deter estes suspeitos, aliás, estes terroristas, como são apelidados os manifestantes. Ontem registrou-se uma explosão num acampamento da oposição do governo vigente. Não sabemos se foram daí que foram as vítimas mortais, mas sim, já há três a lamentar e o exército pondera intervir para deter os manifestantes. Quanto ao Vietnã, e antes do fecho do jornal, no Vietnã, chegou-nos há instantes, há segundos, a informação de que há de 21 vítimas mortais num ataque já hoje perpetrado por estes movimentos de revolta vietnamitas. Destas 21 vítimas mortais, há um deles que é chinês. Desconhece para já, ou não foi para já revelada, a identidade do cidadão, designadamente se era ou não alguma força ou alguma presença política ou económica no país. Já agora recupera-se também a informação de que no Vietnã voltaram os movimentos separatistas. O Vietnã do Sul uniu-se novamente com o Vietnã do Norte em 1990. Em 1992 voltaram os movimentos separatistas, detidos então pelo Norte. Mas no Sul continuam a sentir-se as diferenças face à outra metade do país. E no Vietnã do Sul voltam, no último mês, os movimentos separatistas. Para o fecho, porque é uma informação relevante no desporto português, o Sporting Benfica perdeu ontem nas grandes penalidades frente ao Sevilha Futebol Clube. A equipa espanhola foi mais feliz nas grandes penalidades. Depois do 0-0 verificado nos 90 minutos da partida e nos 30 suplementares do prolongamento, a equipa sevilhana acabou por levar a melhor nas grandes penalidades. Para o Benfica, 2 golos, para o Sevilha, 3. A equipa nem sequer precisou de marcar as 5 grandes penalidades, já que uma delas foi falhada pelo clube encarnado, designado por Cardoso, e o outro penalti foi defendido pelo guarda-redes Beto. Ora, o Beto pertence, como é lógico, ao Sevilha Futebol Clube. A equipa do Sevilha marcou apenas 4 penalidades, foi suficiente para conseguir o 4-2, e não 3-2, como há pouco disse, mas tinha o 4-2 final. Os sevilhanos conseguem assim o seu terceiro triunfo nas competições europeias e vamos ter garantidamente mais uma final espanhola quando se realizar a Supertaça Europeia, já que independentemente de quem vença no próximo dia 24, a Liga dos Campeões, será sempre um clube espanhol, Atlético ou Real Madrid. Uma dessas duas equipas irá jogar frente ao Sevilha na Supertaça Europeia. E assim se fecham as portas de mais um Antenama Informação. Voltamos a encontrar-nos amanhã, lembrando que a qualquer momento e sempre que se justificar haverão especiais informação. Boa tarde, ouvinte.